Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você. Acertou na mosca, bebê. Pensa que vai ter de mão beijando o meu coração. Acertou na mosca, moço. Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa, você tá certo. Se você acha que vai me ganhar, esse teu corpo me acertou de novo. E se imaginou que eu ia pôr minha saudade na tua mão? Você tinha razão. Você tinha razão. Acertou na mosca, viu?